eu tivesse te pedido uma desculpa, não carregaria a culpa de não ter te dito nada. Nada, nada, nada. O timbre daquela voz morava em meu ouvido, foi trocada pelo som da porta batendo na cara. Na cara, bateu a porta na minha cara. Só me resta encher a cara e beijar alguém. Só me resta procurar amor onde não tem. Só me resta ouvir você dizendo que eu não presto. Só me resta aceitar que em sua vida eu virei resto. Por quê? Amor imacundo, você foi e tá doendo, e não será nem fumando e nem bebendo. Amor imacundo, você foi e tá doendo, e não será nem fumando e nem bebendo. Meu ouvido foi trocada pelo som da porta batendo na cara. Na cara, bateu a porta na minha cara. Só me resta encher a cara e beijar alguém. Só me resta procurar amor onde não tem. Só me resta ver você dizendo que eu não presto. Só me resta aceitar que em sua vida eu virei resto. Por quê? O amor imacundo, você foi e tá doendo, e não será nem fumando e nem bebendo. Amor imacundo, você foi e tá doendo, e não será nem.